É o Cadu na Baleia, começando agora o seu programa favorito da sexta-feira para o seu deleite vespertino casual. É o Cadu na Baleia, começando agora nesse instante, pessoal. Cultivar, cuidar, hábito cultuar, adorar. O que particulariza os grupos de seres humanos é a tradição, o espírito de um povo. Glória, decoro, tecnologias, códigos de conduta, morais e éticas, visões de mundo. Do alemão, Kultur. A cisão entre cultura e civilização é sintomática de uma ruptura semântica ainda maior, que marca as convenções. O homem é um animal simbólico. Em Xanfion, relatos e documentos da colônia para a metrópole, viajantes terceiros que de fato experimentavam o contato com os habitantes locais, folclores bárbaros, tradições selvagens, uma África caótica, desajustada ao homem branco, pouco civilizada, um passo atrás na linha da evolução. A antropologia se consolida como ciência nas pesquisas de gabinete de Taylor, Fraser, Morgan e colegas que reproduziam o etnocentrismo de seus informantes. Parte de um sistema fechado, as sociedades distintas, ainda que existentes em um mesmo tempo físico, estariam em diferentes estágios evolutivos. Um só caminho e uma corrida com vanguardistas e retardatários. A tendência da retrospectiva é o juízo de valor. Observando sobretudo o presente, a cultura não é da ordem da aquisição, mas da assimilação, para Malinowski e seus colegas. Manutenção do equilíbrio de determinados padrões sociais. Todo fato social, sistema de regras, é coercitivo ao seu cumprimento e externo à existência do indivíduo. Estava lá antes de você e com muito poucas mudanças permanecerá após o seu pó. Se as ciências humanas encararam por gerações a sinuca de não caber na teleologia das experiências, nas paredes dos laboratórios, é no seio de uma ciência descolada do método que Lévi-Strauss, ao analisar as linguagens e códigos, inaugura o pensamento estruturalista. Aqui não é a coisa em si, o conjunto de signos, mas o significado, o valor social, as formas e a construção sociocultural de códigos. O objeto pode ser o mesmo, mas o significado é outro. O significado varia infinitamente. Para alguns é quase como se não existisse, porque depende da subjetividade. Cada visão de mundo será inquestionavelmente e imensuravelmente diferente, singular. Entretanto, contudo e todavia, a visão de mundo social também se constitui e ela se constitui a partir dessas diferentes visões, uma mistura que chamamos de cultura. Além dos signos, há regras conscientes e inconscientes. É da nossa natureza produzir cultura. Natureza. A dimensão do universal, né, ela cai por terra conceitualmente. Porque a partir daí, supor que exista uma psique comum a todos os homens é praticamente absurdo. O que é o homem? Se não uma construção utópica e seleta, né, um modelo específico de homem. Não existe o homem. Existem homens, mulheres, gente de todo tipo, com diferentes origens e horizontes, e isso inclui o campo semântico que cerca a vida. Sabe do que eu tô falando? A cultura é um código finito, porém de possibilidades infinitas. Ela é um espaço de guerra, de conflitos ideológicos, da disputa e morte, genocídio e imperialismo, dos gritos de resistência, uma dimensão de poder. Constituímos-na o tempo todo e podemos mudá-la nesse mesmo sentido. O que nos particulariza como homens é que somos diferentes, e o que nos iguala é justamente a inevitabilidade dessa diferença. It doesn't move. What a shame we can't play with her anymore. Look out, it's Master Scene. Oh, look, Father. A female omen, her baby. Do you suppose she's dead? I think so, Tiva. And the baby. And why is he crying? I don't know. It may be that he's afraid, or he's hungry. We can't leave him here like this. May I keep him, Father? May I, Father? I'll take good care of him. Very well, Tiva. We can't let the poor animal die. That was the first time I saw the Drog Prime Minister. He saved my life and linked his fate with mine. He was unaware of this, of course, until much later. Meditation. If you don't discipline this animal, I'll have to take him away. But Father, he escaped. He needs a collar. Now you must learn how to use it. Watch. Now, put him down. That's fun. Let me try it. Not so much power. The animal is delicate. You might hurt him. What will you name him? I think I'll call him Tiva, like me. That's no name for an ohm. You must call him Fido or Trusty. Look how he squirms. He's a real terror. I'll call him Tear.

Come on, B. Come on. Come on, B. Come on, B. Come on, B. Come on, B. Come on, B. Cruise for me. Trouble ain't no place to be. Come on, B. Do your thing. Oh, now. You're the whitest game. Come on, legs. Come on, run. He'll do what he say, you done. Come on, knees. Don't be mean. Come on, knees. Cause that ain't the first red you ever seen. Come on, feet. Do your thing. Come on, baby. Don't cop out on me. Come on, baby. Don't give in on me. Come on, legs. Come on, cruise for me. Essa mesma recursa de anjo, cada dia de uma linha de viver, crer ou pensar pelo seu desmanho. Assim, a papa com antiguidade, antiguidade, tudo que não participava da cultura grega, depois da romana, sob o mesmo. Primeiro a tradição, papa. A civilização ocidental utilizou o sentido de tratamento selvagem com o mesmo sentido selvagem dentro da selva. Então, aquele, ou seja, o homem foi selvagem. O homem seria aquele indivíduo urbano, certo? O urbano tem industrial. E o selvagem é aquele da selva. Que é, portanto, nós somos incapazes de entender o ser humano que vive na selva. Ele é mais próximo da natureza do artigo. A noção selvagem é uma sensação clara entre a natureza e o mundo. Cruise for me. Come on, B. Come on, run. Cruise for me. Come on, B. Come on, B. Come on, B. Come on, run. Come on, run. Estudo baleias, estudo algo radicalmente diferente de mim, algo que posso perceber como distante e com quem estabeleço facilmente uma relação de objetividade. Não posso imaginar o universo interior de uma baleia, embora eu possa tomar as baleias para realizar com elas um exercício humanizador. Situando-as como ocorre nos desenhos animados e nos contos de fada, como uma réplica da sociedade humana. E embora eu possa incorporar as baleias ao reino do humano, poderei eu imaginar o que sentem realmente esses cetáceos? É claro que não. Essa distância irremediável, dada ao fato de que jamais poderei me tornar uma baleia, é que realmente nos permite jogar com a dicotomia clássica da ciência, aquela entre o sujeito e o objeto. As teorias e métodos científicos são, nesta perspectiva, os mediadores que permitem operar essa aproximação, construindo uma ponte entre nós e o mundo das baleias. Mas ao lado disso há um outro dado crucial, e é que eu posso dizer tudo o que quiser em relação às baleias, sabendo com certeza que elas jamais irão me contestar. Poderia, é claro, ser contestado por um outro estudioso de baleias, mas jamais pelas próprias baleias. Elas continuarão a viver no imenso oceano de águas frias, nadando em grupos e borrifando espuma independentemente das minhas deduções e teorias, tenha certeza. E isso significa simplesmente que o meu conhecimento sobre as baleias não será jamais lido pelas próprias baleias, e que jamais irão modificar o seu comportamento por causa das minhas teorias de modo direto. Minhas teorias podem até ser usadas por mim mesmo ou por terceiros para modificar o comportamento das baleias, mas elas mesmas, nunca serão usadas diretamente pelas baleias. Em outras palavras, nunca me tornarei um cetáceo, do mesmo modo que um cetáceo nunca poderá virar um membro da espécie humana. E é por causa disso que teorias sobre baleias e sapos são teorias. Isto é, conhecimento objetivo, externo, independente de baleias, independente de sapos, independente sobretudo dos próprios investigadores. Mas como se passam as coisas no caso das ciências sociais? Ora, aqui é tudo mais complexo? Temos em primeiro lugar a interação complexa entre o investigador e o sujeito investigado, ambos, como disse Lévi-Strauss, situados numa mesma escola, numa mesma corda. Ou seja, tanto o pesquisador quanto sua vítima compartilham, embora muitas vezes não se comuniquem, de um mesmo universo das experiências humanas. Se entre nós e os ratos as diferenças são irredutíveis, homens e ratos pertencem a espécies diferentes, sabemos que os homens não se separam por meio de espécies, mas pela organização de suas experiências, por sua história e pelo modo com que classificam suas realidades internas e externas. Por causa disso, ninguém pode virar baleia, virar rato, virar leão, mas todos nós podemos nos transformar em membros de outras sociedades, simplesmente adotando seus costumes e categorias, e pensamentos, e sua classificação social, casando com suas mulheres e socializando seus filhos, rezando aos seus espíritos e deuses, e aplacando a ira e agradecendo as bênçãos de seus ancestrais, obedecendo ou modificando suas leis, falando por bem ou por mal a sua língua. Apesar das diferenças e por causa delas, nós sempre nos reconheceremos nos outros, e eu estou inclinado a acreditar que a distância é o elemento fundamental na percepção da igualdade entre os homens. Deste modo, quando vejo um costume diferente, é que acabo reconhecendo pelo contraste o meu próprio costume. Reconhecendo no outro a medida que me permite observar, e somente através dela, a minha própria singularidade e diferença. Quem sou eu no outro? Está aqui, mas sem lá, não está. Chegando, tirava logo o sapato. Tivesse de botina, sola grossa, fico chato. Entrava pra dançar no baile da Gabriela, tirando o meio sapato, caçando patinela, sanfoneiro. Só na graça, fico chato. Entrava pra dançar no baile da Gabriela, tirando o meio sapato. sapato, tirava logo o sapato. Tivesse de botina, só a graça fica puxando. Entrava pra dançar no baile da Gabriela, tirando meio sapato, calçando parte nela. Dançar no baile na casa da Gabriela. Porque eu fui dançar no baile na casa da Gabriela. O baile tava animado, só na base da chinela. Todo mundo disputava dançar com a Gabriela, requebrando aquela base do salão. Só tinha ela, o camarada ria, eu gostei da base dela. Jogando no salão, bem machucada a Gabriela, acabou com chinela. Vou cantar dançando, baião, baião, baião. baião, baião, baião, baião, baião, baião, baião, baião, baião. E mete os acordes da sua própria alma. Sai música chinesa. E a mesma viola, nas mãos de um indiano, dá os acordes da alma da Índia. A língua deve ser assim. A língua é uma viola. A língua é meu instrumento. A língua portuguesa que eu uso tem que expressar a mim em primeiro lugar. Maravilhada foi quando, numa determinada língua, já havia sido traduzido por um missionário, o Pai Nosso, e eu tinha a tradução. E quando fui ver o Padre Nosso que estás no céu, de repente eu percebi que, na verdade, ele não estava dizendo isso, que a língua exige que se diga qual é o grau de veracidade de uma determinada afirmação. Então, na verdade, saiu assim: Padre Nosso que dizem que está no céu. Assim, jamais nós pensaríamos, né? Para nós, nossa cultura, para nós estar no céu. Thank you. temos imensa dificuldade de comunicação de norte a sul em Moçambique, porque muitos dos idiomas que se falam são extremamente diferentes uns dos outros. Diria mesmo alguns são como do português ao chinês. E então o entendimento, de facto, de norte a sul faz-se com a língua oficial, que é a língua portuguesa. Há uma tendência de impor-se a língua oficial, ocultando-se os idiomas nativos. E acho que é preciso que quem tenha consciência disso ajude a criar ou a reforçar uma corrente a proteger estes idiomas. Afinal, estes idiomas são um património cultural, não só desses países, não só desses povos específicos, mas sim do mundo inteiro. Será a diversidade que ficará muito mais pobre se um dia estas coisas desaparecerem. Uma das coisas que me agrada bastante é que, quando estou no Brasil, não só mostro aquilo que mostro com a minha obra, como sinto que estou a devolver ou a levar algo que alguém deixou cá, que é a cultura. É como, por exemplo, a compota ou chicaba de amendoim, que realmente são coisas que a gente come muito em África. É, o amendoim pilado, castanha pilada, castanha descascada e bem assada. Portanto, o levar isso para lá é o mesmo que levar pitéus esquecidos, pitéus distanciados por causa da situação geográfica. E mesmo pessoas que já nasceram no Brasil, nunca mais vieram à África, quando tocarem, quando olharem, revivam o ontem deixado em África. Lá onde uma I'm not afraid to die. profunda, tem também um respeito pelo que sonha. Que sonha mesmo, ao dormir, quando a gente dorme, a gente é meio vagabundo, né, assim, de andar pelo mundo, meio andarilho. Isso, o sonho e a realidade, elas são coisas que se complementam. Como você olha para o outro? Como constrói a imagem e as prisões da imagem? Construção identitária que trabalha pela defesa e pela manutenção da dominação de determinados grupos sociais. Do discurso colonialista, machista, racista, etc. Uma crença contraditória que reconhece e recusa a diferença. Esse é o processo de recusa e reconhecimento que constrói as narrativas de fixidez, de fixação, presas. A força do estereótipo como instrumento de dominação caminha com a importância em questioná-los. As manifestações desse poder, dessa estrutura de poder, são discretas, mas escandalosas em si. Escandalosas em si. É a partir disso que autores como Stan, Sohrab defendem a noção de estereótipo como uma prisão real da imagem. Apropriando-se do conceito de Homi Bhabha e de Alice Walter sobre o fato de que não se deve cobrar da representação uma fidelidade, mas a multiplicidade. Ela é sempre refratação, nunca um reflexo exato e é sempre uma construção, uma enunciação situada em contextos sociais estipulados no momento de sua produção. Ela revela sobre tudo isso mesmo. E quando falo do outro, falo muito mais de mim. Você ouviu agora, ao vivo ou pelo podcast na internet, Cadu na Baleia, pela Rádio Interferência, uma rádio livre. Fique ligado na próxima sexta-feira para muito mais. E valeu! entonces venía agua a este lugar. Y observemos, por favor, a la mano izquierda, mi mano izquierda, cómo ha sido dañada en época de lluvia las terrazas de la parte superior. ¿Eh? Pero